quando a ópera acabou, eu pensei nos marginais, nas mulheres de Paris, mariposas do canal e morcegos da matriz. Quando a ópera acabou, no umbigo do país, mas não era um carnaval de idiotas e canções. Acabou sem um som, lá fui eu outra vez, cemitério de faróis, sendo um gosto e seis vinténs. Quando a ópera acabou, sem degredo e nem porém, quando o sonho declinou, sem segredo e nem clarim, eu reconheci na canção tudo que você escondeu no umbigo do país.